Ficheiro 68, página 553. Moveu os quadris contra mim, num comando imperioso, e eu senti as minhas pernas abrirem-se para ele, os meus portões escancarados para recebê-lo com êxtase. Nunca, sussurrou-me, nunca, nunca nenhum outro. Somente eu. Olha para mim, diz, olha para mim, Claire. Penetrou-me com força e eu gemi. E teria virado a cabeça, mas ele segurou-me o rosto entre as mãos, forçando-me a encará-lo, a ver a sua boca, doce e larga, contorcida de dor. Nunca, disse, mais brandamente, porque tu és minha, a minha mulher, o meu coração, a minha alma. O peso do seu corpo mantinha-me imóvel, como se houvesse uma rocha sobre o meu peito. Mas a fricção da nossa pele fazia com que eu me atirasse contra ele, desejando mais e mais. O meu corpo, disse ele arquejando, enquanto me dava o que eu buscava. E eu investia contra ele como se desejasse escapar, as minhas costas arqueando-se como um arco, pressionando-me contra o seu corpo. Ele deitou-se por inteiro sobre mim, mal se mexendo, de modo que a nossa conexão mais íntima parecesse pouco mais unida do que a junção das nossas peles. Eu sentia a relva áspera, espinhosa sobre mim, a pungência de hastes pontiagudas esmagadas, como o cheiro do homem que me possuía. Os meus seios estavam achatados sob ele, e senti os pelos do seu peito que excitavam a minha pele conforme os nossos corpos se esfregavam para a frente e para trás. Contorci-me, incitando-o à violência, sentindo o volume das suas pernas à medida que ele me pressionava. Nunca, sussurrou, o rosto apenas a alguns centímetros do meu. Nunca, disse eu. E virei a cabeça, fechando os olhos, para fugir à intensidade do seu olhar. Uma pressão delicada e inexorável virou a minha cabeça para encará-lo outra vez, enquanto os movimentos rítmicos, mais suaves, continuavam. Não, minha Sassenach, disse ele a meia voz. Abre os olhos, olha para mim, porque essa é a tua punição, como é a minha. Vê só o que fizeste comigo, como eu sei o que fiz contigo. Olha para mim. E eu olhei, aprisionada, presa a ele, olhei, enquanto ele deixava cair a última das suas máscaras e me revelava as profundezas do seu próprio ser e os ferimentos da sua alma. Eu teria chorado pela sua dor e pela minha, se pudesse, mas os seus olhos mantinham os meus presos, abertos, sem lágrimas, sem limites, como o mar. O seu corpo manteve o meu cativo, guiando-me à frente da sua força, como o vento do oeste nas velas de um navio. E eu viajei para dentro dele, como ele para dentro de mim, de modo que, quando as últimas e pequenas tormentas do amor começaram a sacudir-me, ele gritou e cavalgámos as ondas juntos, como um único corpo, e vimos-nos nos olhos um do outro. O sol da tarde estava quente nas pedras calcárias brancas, lançando sombras profundas nas fendas e depressões. Achei finalmente aquilo de que estava à procura, brotando de um sulco estreito numa enorme rocha, num desafio alegre à falta de solo. Parti um talo de aloé de uma moita, rasguei a folha carnuda e espalhei o gel verde e fresco nos vergões, na palma da mão de Jamie. Está melhor assim? Perguntei. Muito. Jamie flexionou a mão rindo. Meu Deus, essas urtigas ardem. É verdade. Puxei o decote do meu corpete e passei um pouco do sumo de aloé no meu seio, com um movimento cuidadoso. O frescor da planta trouxe alívio imediato. Estou contente por não teres aceitado a minha oferta, disse eu ironicamente, com um olhar rápido para uma moita próxima de viçosas urtigas. Ele riu e deu uma palmadinha no meu traseiro com a mão boa. Bem, foi por pouco, Sassenach. Não me deverias tentar dessa forma. Em seguida, ficando sério inclinou-se e beijou-me delicadamente. Não, Modwine. Eu jurei-te uma vez e falava a sério. Jamais levantarei a mão para ti com raiva. Jamais. Afinal, acrescentou em voz baixa, desviando o rosto, eu fiz-te sofrer muito. Contraí-me com a dor da lembrança, mas eu também lhe devia justiça. Jamie, disse eu, os lábios tremendo um pouco, o bebê não foi por culpa tua. Eu senti como se tivesse sido, mas não foi. Eu acho que teria acontecido de qualquer modo, quer tu tivesses lutado com o Jack Randall ou não. A sério? Bem, o seu braço era quente e reconfortante ao meu redor e ele pressionou a minha cabeça contra a curva do seu ombro. Alivia-me um pouco ouvir-te dizer isso, mas eu referia-me mais a Frank do que à criança. Achas que me podes perdoar por isso? Os olhos azuis estavam perturbados quando se baixaram para me fitar. Frank? Senti um choque de surpresa. Mas não há nada a perdoar. Então, um pensamento ocorreu-me. Talvez ele, na verdade, não soubesse que Jack Randall estava ainda vivo. Afinal, ele fora detido logo após o duelo. Mas se ele não sabia, respirei fundo, iria ter de descobrir de qualquer modo. Talvez fosse melhor que o soubesse por mim. Tu não mataste o Jack Randall, Jamie, disse eu. Para meu espanto, ele não pareceu chocado ou surpreendido. Abanou a cabeça, o sol da tarde acendendo fagulhas nos seus cabelos. Embora ainda demasiado curtos para serem amarrados na nuca, tinham crescido consideravelmente na prisão e ele precisava de os afastar dos olhos constantemente. Eu sei disso, Sassenach, disse ele. Sabes? Mas o que... Estava desnorteada. Tu não soubeste? Perguntou, hesitante. Uma sensação de frio subiu pelos meus braços, apesar do calor do sol. Soube do quê? Ele mordeu o lábio inferior, olhando-me com relutância. Finalmente respirou fundo e soltou a respiração com um suspiro. Não, eu não o matei, mas feri-o. Sim, Louise disse que tu o feriste gravemente, mas disse que ele estava a recuperar. De repente vi outra vez na memória aquela última cena no Bois de Boulogne, a última visão que tive antes da escuridão tomar conta de mim, a ponta afiada da espada de Jamie, cortando a pele de veado manchada da chuva, a repentina mancha vermelha que escureceu o tecido e o ângulo da lâmina, brilhando com a força que a guiava para baixo. Jamie, disse eu, os olhos arregalando-se de horror. Tu não... Jamie, o que é que te fizeste? Baixou os olhos, esfregando a palma da mão que ardia na lateral do seu quilt. Sacudiu a cabeça, admirado consigo mesmo. Fui um grande idiota, Sassenach. Eu não poderia considerar-me um homem se o deixasse sair impune pelo que ele tinha feito ao menino. No entanto, o tempo todo eu ficava a pensar comigo mesmo: não podes matá-lo, tu prometeste, tu não podes matá-lo. Sorriu debilmente, sem humor, olhando para baixo, para as marcas na palma da mão. A minha mente fervia como um tacho ao lume, mas eu agarrava-me a este pensamento: tu não podes matá-lo. E não o matei. Mas eu estava meio enlouquecido com a fúria do combate e o sangue latejava nos meus ouvidos e não parei nem um instante para me lembrar porque é que eu não devia matá-lo, além do facto de te ter prometido. E quando o tive ali, no chão, diante de mim, com as lembranças de Wentworth e de Fergus e a lâmina viva nas minhas mãos... Ele parou bruscamente. Senti o sangue fugir da minha cabeça e deixei-me cair pesadamente numa saliência da rocha. Jamie, disse eu. Ele encolheu os ombros num gesto de desamparo. Bem, Sassenach, continuou ainda evitando o meu olhar. Tudo o que posso dizer é que é um lugar terrível para sofrer um ferimento. Santo Deus! Permaneci sentada, imóvel, perplexa com aquela revelação. Jamie sentou-se silenciosamente ao meu lado, analisando os dorsos largos das suas mãos. Ainda havia uma pequena marca rosada na mão direita. Jack Randall perfurara-a com um prego em Wentworth. Odeias-me por causa disso, Claire? A sua voz era baixa, quase suplicante. Abanei a cabeça, os olhos cerrados. Não. Abri e vi o seu rosto junto ao meu, a testa franzida de preocupação. Não sei exatamente o que pensar no momento, Jamie. Realmente não sei. Mas não te odeio. Pus a minha mão sobre a sua e apertei-a delicadamente. Apenas deixa-me ficar sozinha por um instante, está bem? Novamente vestida com as minhas roupas, agora secas, espalmei as mãos sobre as coxas, uma de prata e uma de ouro. As minhas duas alianças de casamento ainda estavam lá, e eu não fazia a menor ideia do que isso significava. Jack Randall jamais geraria uma criança. Jamie parecia ter a certeza disso, e eu não estava inclinada a questioná-lo. No entanto, eu ainda usava a aliança de Frank. Eu ainda me lembrava do homem que fora o meu primeiro marido. Eu podia evocar, quando quisesse, lembranças e ideias de quem ele fora. O que faria? Como era possível, então, que ele não viesse a existir? Abanei a cabeça, tirando para trás das orelhas os cachos secos pelo vento. Eu não sabia. Provavelmente jamais saberia. Mas se uma pessoa podia ou não alterar o futuro, e tudo indicava que nós o fizéramos, eu tinha a certeza de que não podia mudar o passado imediato. O que fora feito estava feito, e nada do que eu pudesse fazer agora alteraria esse facto. Jack Randall não geraria qualquer filho. Uma pedra rolou pela encosta atrás de mim, saltando e provocando pequenos deslizamentos de cascalhos. Virei-me e olhei para cima, para o local que Jamie, novamente vestido, explorava. O deslizamento de pedras acima era recente. Superfícies brancas e novas surgiam onde a pedra calcária, castanha e manchada pelo tempo, se tinha fendido. E apenas uma planta muito miúda conseguia firmar-se naquele monte de pedras desmoronadas, ao contrário da vegetação densa que cobria o resto da vertente da colina. Jamie avançava cuidadosamente para um dos lados, absorto em descobrir apoios para as mãos nas reentrâncias da rocha. Eu vi-o avançar, devagar, pela borda de uma rocha enorme, abraçando a pedra, e o ruído quase inaudível da sua adaga, raspando o calcário, chegou até mim pelo ar parado e silencioso da tarde. Depois ele desapareceu. Esperando que desse a volta e reaparecesse do outro lado da rocha, aguardei, aproveitando o sol sobre os meus ombros. Mas ele não voltou ao meu campo de visão e, após alguns minutos, comecei a ficar preocupada. Ele podia ter escorregado e caído ou batido com a cabeça na pedra. Levei o que me pareceram séculos para desatar os cordões das minhas botas de salto outra vez. E ele ainda não havia retornado. Amarrei as pontas das minhas saias e comecei a subir a encosta, os pés descalços, cautelosos nas pedras quentes e ásperas. Jamie, aqui, Sassenach. Ele falou atrás de mim, surpreendendo-me, e eu quase perdi o equilíbrio. Segurou-me pelo braço e içou-me para um pequeno espaço plano entre as pedras pontiagudas. Virou-me para um muro de calcário oxidado pela ação da água e manchado pelo fumo e mais alguma coisa. Olha, disse ele sem pressa. Olhei para onde ele apontava, acima e ao longo da superfície lisa da parede da caverna. E soltei uma exclamação de assombro. Bestas pintadas galopavam ao longo da face da rocha, acima de mim. Os cascos, pontapeando o ar, conforme saltavam em direção à luz acima. Eram bisontes e cervos, agrupados no vôo, as caudas erguidas, além de uma fileira de pássaros delicados, as asas abertas, enquanto sobrevoavam a investida dos animais presos à terra. Perdida na contemplação dos dorsos maciços que abriam caminho na rocha, não dei pela ausência de Jamie, até ouvi-lo chamar: Sassenach, vem cá. Havia algo estranho na sua voz, e eu apressei-me a ir ao seu encontro. Jamie estava parado à entrada de uma pequena caverna lateral, olhando para baixo. Eles estavam deitados numa plataforma da rocha, como se tivessem procurado abrigo do vento que perseguia os bisontes. Havia dois, deitados juntos, na terra batida do chão da caverna, encerrados no ar seco da cavidade na rocha. Os ossos haviam resistido, embora a carne há muito se tivesse transformado em pó. Um pequeno remanescente de pele castanha, endurecida, agarrava-se à curva de um dos crânios, uma mecha de cabelos desbotada pelo tempo, para um tom avermelhado. Esvoaçou suavemente no deslocamento de ar provocado pela nossa presença. Meu Deus! Disse eu baixinho, como se a minha voz pudesse perturbá-los. Aproximei-me de Jamie e a sua mão envolveu a minha cintura. Achas que foram assassinados aqui? Um sacrifício, talvez? Jamie abanou a cabeça, fitando pensativamente o pequeno monte de ossos delicados e quebradiços. Não, disse ele. Também falava em voz baixa, como se estivesse no santuário de uma igreja. Virou-se e ergueu a mão para a parede atrás de nós, onde os servos saltavam e as garças planavam no ar, para um lugar além da pedra. Não, repetiu. O povo que desenhou estes animais, eles não agiam assim. Voltou-se então novamente para os dois esqueletos, entrelaçados aos nossos pés. Agachou-se sobre eles, traçando a linha dos ossos delicadamente com o dedo, com cuidado, para não tocar a superfície de marfim. Repara como estão deitados, disse ele. Não caíram aqui e ninguém estendeu os seus corpos. Eles mesmos se deitaram. A sua mão planou ao longo dos ossos dos braços do esqueleto maior, uma sombra escura, como uma enorme mariposa voando sobre a pilha de costelas. Os braços dele estavam ao redor dela, disse. Ele colocou as coxas atrás das dela e abraçou-a bem junto ao seu corpo, descansando a sua cabeça sobre o ombro dela. A sua mão passou algumas vezes por cima dos ossos, esclarecendo, indicando, revestindo-os outra vez com a carne da imaginação, para que pudesse vê-los como tinham sido, abraçados pela última vez para sempre. Os pequenos ossos dos dedos tinham-se soltado, mas um vestígio de cartilagem ainda unia os metacarpos das mãos. As minúsculas falanges sobrepunham-se, tinham entrelaçado as mãos na sua última espera. Jamie levantara-se e inspecionava o interior da caverna. O sol do final da tarde pintava as paredes com respingos rubros e ocres. Ali. Ele apontava para um local perto da entrada da caverna. As rochas ali eram castanhas, pela ação do tempo e da poeira, mas não eram oxidadas pela água e pela erosão, como as do fundo da caverna. A entrada já foi aqui, outrora, disse ele. Certo dia, as rochas desmoronaram e fecharam este lugar. Virou-se e colocou a mão na protuberância rochosa que protegera os amantes da luz. Eles devem ter andado pela caverna a tatear, de mãos dadas, disse eu, procurando uma saída na poeira e no escuro. Sim. Ele encostou a testa contra a pedra, os olhos fechados. A luz desaparecera e faltava-lhes o ar. Então deitaram-se no escuro para morrer. As lágrimas desenharam trilhos molhados pela poeira das suas faces. Passei a mão sobre os meus próprios olhos e segurei-lhe na mão, cuidadosamente entrelaçando os nossos dedos. Ele voltou-se para mim em silêncio e o ar escapou dos seus pulmões quando me puxou com força contra o seu peito. As nossas mãos buscaram um ao outro, tateando à luz mortiça do sol poente, ansiosas pelo toque do calor da pele, pelo conforto da carne, pela dureza do osso invisível sob a pele, que nos fazia lembrar de como a vida é curta.